de Deus aqui. Quando eu adoro, vejo o céu se abrir, desce uma chuva de poder. Sinto a unção de Deus me encher, queimando o pecado, renovando a minha vida, expulsando o mal.